músicas e sonoridade de ontem, emoções que o tempo não apaga. Uma abordagem da Era de Ouro do Rádio, em um jardim, um coreto, a música e a saudade. Gente ouvinte, participe desta pedida por carta. Coloque no envelope da mesma, Rádio USP FM, Caixa Postal 440, São Carlos, São Paulo. A cartinha chega. Mas vamos nós com música? Simpo casal residente em Ibaté, vizinha localidade aqui de São Carlos. Ibaté também amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. E para este casal muito querido em Ibaté, Dona Marilene e Sr. José Buzo, ele já foi vereador por várias vezes lá em Ibaté. E esse casal quer ouvir com Chico Alves, Arranjo Lírio Panicali, do Pedro Caetano, Você e a Valsa. Ribamar, talentoso compositor e pianista e arranjador. Ribamar, ao piano com seu conjunto, do Ernesto Nazaré, Apanhei-te Cavaquinho. Tudo isto para esse casal que reside em Baté, em nossa escuta nesta manhã de domingo, Dona Marilene José Buzo, João Petra de Barro, saudoso intérprete, que lembrava muito com sua voz o Chico Alves. João Petra de Barros canta a primeira gravação desta pedida sonora, que tem a assinatura do Noel Rosa e Braguinha, Linda Pequena. Há duas coisas na vida que me trazem um doce encanto: você, morena querida, e esta valsa feliz que eu canto. Você a todo momento a felicidade irradia, e esta valsa é o complemento da minha grande alegria. Larararara, larararara. Canta que a valsa em seus lábios tem mais melodia. Larararara. Canta que você encanta com tanta harmonia. Larararara. O seu lindo sorriso de marfim abre um paraíso para mim. Se o luar conseguisse achar o que existe no seu olhar, com certeza diria sorrindo também: você é tudo na vida, morena querida. A valsa em seus lábios tem mais melodia. Larararara. Canta que você encanta com tanta harmonia. Larararara. estrela d'alva no céu desponta e a lua anda tonta com tamanho esplendor e as moreninhas pra consolo da lua vão cantando na rua lindos versos de amor. Linda pequena, pequena que tens a cor morena, tu não tens pena de mim e vivo tonto com o teu olhar. Linda criança, tu não me faz a lembrança, meu coração não se cansa de sempre, sempre te amar. A estrela d'alva no céu desponta e a lua anda tonta com tamanho esplendor. A nostalgia dominical em seu rádio, em musicalidade da era de ouro do rádio, em nosso país. Saudade em lirismo e ternura, é o que você está ouvindo nesta pedida sonora. Mas, nesta manhã de domingo, vamos nós com música. Ele reside aqui em nossa cidade de São Carlos, ele é presidente do Sindicato do Comércio Varejista de nossa cidade, é ele o advogado e comerciante Dr. Paulo Roberto Gulo, que está conosco, uma pessoa muito dinâmica, muito querida e que tem excelente bom gosto. Dr. Paulo Roberto Gulo, nesta manhã, gostaria de ouvir com Ciro Monteiro Formigão, saudoso intérprete, acreditando do deputado federal Humberto Teixeira, Deus me perdoe. Joel do Nascimento, talentoso. Joel do Nascimento comparecendo com seus músicos e ele vai executar esta melodia do Abel Ferreira, Chorinho do Sovaco de Cobra. Tudo isso para o Dr. Paulo Roberto Gulo. Mulher que me abandonou, eu aumento a saudade que tanto me faz sofrer. Deus me perdoe, vai levar essa vida que eu levo é melhor. Relembrando a fingida mulher que me abandonou, amar eu perdoava. Se ela voltasse na festa recordava. O bom tempo feliz que ficou, ficou pra trás. Tenho sofrido bastante, não faço mais. Ai meu Deus, Deus. Certa recordava. O bom tempo feliz que ficou, ficou pra trás. Tenho sofrido bastante, não faço mais. Ai meu Deus, Deus me libertou. Pra levar esta vida que eu levo é melhor morrer. Lembrando a fingida mulher que me abandonou. Com gravações ticas e originais, você está sintonizando pela Rede USP de Rádio, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Juninho, vamos para o nosso intervalo e na volta, em nosso coreto sonoro, as Três Marias, Nelson Salves e a Tabajara do Severino.